CBN, Eleições 2014. E vamos promover aqui nesta sexta-feira na CBN, assim como outras afiliadas da CBN estão fazendo aqui no estado do Paraná, um debate com os representantes locais das candidaturas que estão presentes no segundo turno da disputa presidencial. Candidato Aécio Neves do PSDB, Dilma Rousseff do PT. Aqui em Foz do Iguaçu nós tivemos, inclusive, no comecinho ali do segundo turno, a assinatura de um termo aí de compromisso das duas candidaturas, né, com a Justiça Eleitoral, quanto à propaganda de rua e outros aspectos deste período. Nós estamos recebendo nesta manhã os representantes dessas candidaturas aqui na cidade de Foz do Iguaçu, doutor Alan Weston de Lima Vanderlei, representando a candidatura de Aécio Neves. Bom dia. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, meu querido amigo vereador Newton Bobato. Estamos à disposição. Newton Bobato, que está conosco aqui representando a candidatura de Dilma Rousseff. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, meu amigo Alan Weston. Estamos também aqui à disposição para responder as perguntas e para debater o que for necessário. E a ideia justamente é falarmos a respeito de propostas, um enfoque aqui com relação à nossa região de fronteira, até para auxiliar também aquelas pessoas que estão indecisas, né? Estamos aí a 48 horas das eleições, há um grande percentual de indecisos ainda aqui na região de fronteira. O objetivo é auxiliar nesta escolha. Por questão de ordem alfabética, vou direcionar a primeira pergunta aqui ao representante do candidato Aécio Neves aqui na região de fronteira. Teremos 3 minutos nessa resposta e nesses 3 minutos gostaria até que sintetizasse por que o ouvinte que está nos acompanhando agora, o eleitor que está nos acompanhando agora, deve, no domingo, votar em Aécio Neves. Guilherme e ouvintes, nós tivemos uma grande movimentação popular no ano passado, onde a população foi às ruas, clamando por mudança, questionando a postura do governo atual, e é chegado o momento da gente proporcionar essa mudança. Nós temos que reconhecer que muito foi feito pela administração do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, do presidente Dilma, nos últimos 12 anos. Mas a máquina precisa ser movimentada com novas ideias, com novos projetos, uma nova postura, não é? E para evitar que as coisas fiquem muito acomodadas. Nós estamos vivendo um período de muitas denúncias com relação à corrupção no Planalto Central, na Petrobras. Nós estamos vivendo também um momento de instabilidade econômica, onde nós temos a inflação aí batendo à nossa porta, nós temos a questão de desemprego, nós temos uma crise internacional que agrava tudo isso, e nós precisamos de novas ideias. Nós precisamos dar ao Brasil um novo rumo. E a candidatura de Aécio Neves é exatamente essa candidatura que vai nos proporcionar essa mudança, tanto nas questões econômicas, e também a alternância de poder, ela é sempre salutar, não é? Então, da mesma forma que nós tivemos uma administração do PSDB por um período, agora nós tivemos 12 anos de PT, a gente já pode ter um critério de comparação. Não podemos, de maneira alguma, repito, ignorar os avanços, principalmente na área social, que foram obtidos nos últimos anos. Mas precisamos mais. Nós precisamos fazer com que a população brasileira consiga cada vez menos depender de programas sociais e cada vez mais ter, por mérito próprio, a capacidade de conseguir resolver os seus problemas sem precisar do Estado o tempo todo. Então, essa é a grande mudança que nós precisamos implementar no Brasil. E agora eu vou repetir também esta pergunta, vou passá-la aqui para o vereador Newton Bobato, representante da candidatura de Dilma Rousseff. Quem está nos ouvindo agora, em até 3 minutos, o nosso tempo, por que deve votar no domingo ali na candidata Dilma Rousseff do PT? Bom dia de novo. Primeiro, fundamentalmente, porque um governo que reconstruiu a vida de milhões de pessoas, deu oportunidades a milhões de pessoas. Eu discordo dessa avaliação, que essas pessoas dependem e que só foi feito a partir de benesses do Estado. Quando você olha os números da educação, quando você olha os números de geração de emprego, hoje, essa semana, nós tivemos o dado do IBGE, que é o menor desemprego da história neste período. Ou seja, essa história de que há uma crise econômica do país não é bem verdadeira, de que há um processo recessivo no país, só no país, também não é bem verdadeiro, ou seja, você tem uma economia que ela está equilibrada e está nos patamares das economias mundiais, das economias ocidentais, principalmente em relação a essa crise que gera no mundo inteiro e que vem desde 2008, e o Brasil tem conseguido passar ao largo disso e passar bem ao largo disso. Então, assim, é inegável que um governo que tenha mexido na vida de milhões e milhões de pessoas, que tenha mudado, permitido com que essas pessoas tenham mudado de vida, e aí não mudaram só porque o governo deu uma bolsa, alguma coisa assim. Esse foi a alavanca para que essas pessoas mudassem de vida. Basta ver os níveis de consumo do país, basta ver os níveis de presença das pessoas em universidades, a recuperação do ensino técnico, a reconstrução do ensino superior no país, a reconstrução do ensino médio do país. Então, dizer que o governo só dá assistência e não dá a possibilidade de que essas pessoas construam uma nova vida não é verdade. Estão aí os números do ProUni, estão os números do FIES, estão o número do Ciências Sem Fronteira, estão vários números que dizem que o governo caminhou no sentido de realmente mexer na vida das pessoas, mexer fundamentalmente na vida das pessoas. Fala-se muito em corrupção. O PSDB, eu digo sempre, não tem moral nenhuma para falar de corrupção, porque basta lembrar que quem inventou o Mensalão foi o próprio PSDB. Então, quando a gente caminha nesse processo, eu acho que a grande diferença que existe entre um governo e outro, entre um período e outro, quando vamos falar em períodos comparativos, é que o atual governo, desde o início, permitiu com que a Polícia Federal, deu instrumentos para que a Polícia Federal investigasse, trabalhasse e fizesse todos os processos investigativos que ocorreram. Numa comparação muito simples, no período FHC aconteceram 48 operações da Polícia Federal, no período Lula e Dilma aconteceram quase 2 mil operações da Polícia Federal. E quem comanda a Polícia Federal é o ministro da Justiça. Você pegar todos os escândalos que existem, foram investigados e foram começados e iniciados o processo a partir de operações da Polícia Federal. Então, há sim combate à corrupção. Vou abrir agora, então, para o Dr. Alan Weston de Lima Vanderlei, representante da candidatura de Aécio Neves. Vou utilizar aqui até um momento, um minuto e meio, para resposta, então, ao colocado pelo representante da candidatura de Dilma Rousseff, Newton Bobato. Na verdade, o que eu posso dizer aos ouvintes da CBN, com relação aos números apresentados pelo vereador Newton Bobato, que das 48 operações, nós não tivemos resultados de prisões de líderes do PSDB, como nós temos no caso do PT, né? Genuíno, Zé Dirceu, Delúbio, essas pessoas todas não vão poder participar domingo e votar na companheira Dilma, porque não podem. Se foram 48 operações da Polícia Federal durante a gestão do PSDB, é porque nós não tínhamos um volume de corrupção como nós temos hoje, onde mais de 2 mil operações da Polícia Federal foram necessárias para controlar toda esta situação de desmandos no país. E também nos 12 anos do PT, eles não conseguiram promover nenhum tipo de investigação que pudesse apurar as eventuais responsabilidades, tempo tiveram para apurar as responsabilidades da administração do PSDB. Então, é um número que é distorcido, exatamente para confundir o eleitorado. Eu vou passar agora novamente a palavra ao vereador Newton Bobato, mais um minuto e meio também. Só quero, doutor Alan, lembrar que existe um procurador-geral da República chamado Geraldo Brindeiro, que engavetou ou arquivou quase 600 inquéritos, pedidos de abertura de inquéritos contra membros do governo FHC. Por isso que ninguém foi preso. Porque o próprio procurador que deveria fazer as denúncias, ele não fez. Dessas, 4 denúncias atingiam diretamente o então presidente Fernando Henrique Cardoso por denúncias de compra de voto para financiar a emenda que garantiu a reeleição para a presidência da República. Outros envolviam 140 deputados e outros envolviam 11 ministros naquele período. Talvez por isso que a Polícia Federal não tenha feito nenhuma operação, não tenha levado ninguém para a cadeia, porque o procurador da República da época, que é o homem que deveria ter a responsabilidade de fazer, de dar a largada em todos os processos de investigação, ele simplesmente engavetou ou arquivou esses processos. o que acontece justamente o contrário agora com a independência da Procuradoria-Geral, com toda a Procuradoria. De novo, eu quero repetir, todos os processos foram iniciados na Procuradoria-Geral, na Polícia Federal, as investigações foram feitas a partir de órgãos públicos, na estrutura governamental. Nada mais republicano do que isso. Vou passar agora a perguntar aqui a respeito de propostas relacionadas à região de fronteira. A pergunta anterior eu dirigi primeiro ao Dr. Alan Weston, vou dirigir agora esta pergunta ao Newton Bobato, vereador, representante da candidatura de Dilma Rousseff, e também há 3 minutos o tempo máximo para a resposta. Propostas específicas de Dilma Rousseff para a região de fronteira para que o eleitor possa avaliar. Nós temos já em andamento um projeto que eu considero revolucionário para Foz do Iguaçu, e ele já tem várias medidas tomadas para que esse projeto ocorra, que é a construção do Beira Foz, que ele inclui segurança, lazer, ocupação da beira do rio, trânsito da beira do rio, fazer com que a cidade volte a olhar para o rio, porque a cidade olhe para o rio, que a cidade nunca olhou. Esse é um projeto que quero sempre lembrar do Ministério da Justiça. Ele começou no Ministério da Justiça, passou pela Itaipu, hoje está no Codefoz, em processo de avaliação final. E já existe, inclusive, reserva de recursos orçamentários no plano plurianual da gestão seguinte. Ou seja, o principal motivo que eu digo que a fronteira tem para votar na Dilma é justamente a garantia de que esse projeto, que é uma criação do atual governo, que ele continue sendo executado. Outros projetos em andamento, a construção da segunda ponte, que já está contratada, a obra deve iniciar esse mês, porque a empreiteira tem um prazo aí de 90 dias para começar a obra, o prazo está se encerrando agora. O projeto da Perimetral Leste já está na Câmara de Vereadores, a proposta da nova definição do plano diretor da cidade, já prevendo a Perimetral Leste, porque isso é uma das partes consequentes, inclusive, para que a obra da segunda ponte se reinicie. Enfim, a continuidade da construção da UNILA, e a manutenção de cursos como o curso de medicina e a implantação da proposta de 34 novos cursos na área do ensino superior na UNILA, que estão previstos para o ano que vem. Quando nós falamos de continuidade de governo, nós estamos falando da garantia de manutenção de todos esses projetos para a fronteira e de alguns outros que já foram iniciados, como a reforma do aeroporto, como a proposta de duplicação da 469, que finalmente esperamos que dessa vez ande, e que não andou devido a uns processos que tiveram no Tribunal de Contas da União, resultado aí de briga política aqui da região. E que nós precisamos fazer com que esses projetos andem. Então, fundamentalmente assim, e eu quero lembrar a população de Foz do Iguaçu que na hora de mudança, que na hora de se falar de se mudança, porque nós temos que mudar, nós temos que respirar novos ares, que a população de Foz do Iguaçu mudou na última eleição para prefeito e tem o resultado da avaliação aí para comparar como é que se faz quando a mudança ela não tem um projeto claro e a mudança ela é capaz de interromper projetos como esses que estão em andamento na cidade, de um governo que sempre olhou para Foz do Iguaçu com outros olhos e não só com os olhos que olha a grande mídia, como que aqui só tivesse contrabando e tráfico. Eu vou passar também essa pergunta agora ao Dr. Alan Weston de Lima Vanderlei, representante da candidatura de Aécio Neves. Propostas do candidato Aécio Neves para a região de fronteira. Principal proposta do candidato Aécio Neves para as fronteiras, não só a nossa, mas para todas as fronteiras do país, é no tocante à segurança. O controle de entrada de armamentos, munição, de drogas, né? Uma maior efetividade na segurança das fronteiras. E esse é o principal mote da campanha no tocante a fronteiras. Mas nós temos que entender também que todas esses projetos que já estão sendo desenvolvidos e estão em andamentos, os que forem para o benefício da população serão mantidos, aprimorados, isso não há a menor dúvida. Não há como se falar, por exemplo, em uma segunda ponte em Foz do Iguaçu, não há como se falar em não avançar com as questões relacionadas ao UNILA, pouco importando quem é o pai da ideia. Esse é um projeto do governo brasileiro, não é um projeto do PT. Isso é um programa de Estado, não é um programa de governo. E o que for bom, o candidato já repetiu várias vezes, o que for bom vai ser mantido e aprimorado. Sempre é salutar mudança. né? Novos ares, novas ideias. Quando você fica estagnado, sempre de uma mesma maneira, com o mesmo posicionamento, as coisas começam a ficar acomodadas. E a gente precisa chacoalhar o Brasil para que o Brasil cresça cada vez mais e se coloque no local que ele merece estar. Ainda temos bastante tempo, suficiente o tempo? Suficiente. Vou perguntar agora aqui, vou manter a pergunta ao Dr. Alan Weston, vou até parar o cronômetro aqui. Pois não. Vou perguntar a respeito agora de um outro tema relacionado à gestão federal aqui na região de fronteira e que interessa muito aos moradores. Vou perguntar, fazer essa pergunta também depois ao vereador Newton Bobato, que é a questão de Itaipu Binacional. Nós tivemos a gestão de Itaipu desde o começo lá de sua história, em 74, várias mudanças de gestão. Desde 2003, com o PT, foi feita uma mudança também na política de Itaipu. Qual é a visão do candidato Aécio Neves para a gestão de Itaipu Binacional? Inquestionável a importância da Itaipu Binacional para toda a região, não só Foz do Iguaçu, mas para toda a região, aliás, para todo o país. Ela é hoje responsável por mais de 20% da produção de energia elétrica. Então, é uma área de extrema importância para o Brasil. Nós temos, dentro do planejamento do partido e do candidato Aécio Neves, uma preocupação muito grande, novamente repito, em dar continuidade a todos os projetos que a Itaipu vem desenvolvendo que sejam benéficos à sociedade brasileira. E as mudanças são necessárias, obviamente, porque nós teremos uma nova administração, com novos diretores, com novas ideias, novos projetos, mas nunca virando as costas para Foz do Iguaçu. Vou perguntar agora também ao vereador Newton Bobato. Vencendo Dilma Rousseff nas eleições, a visão do governo do mandato com relação à usina de Itaipu? Se mantém. Eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança da visão da Itaipu, sobre a visão da Itaipu. Eu quero lembrar sempre que Itaipu deixou de ser, nesse governo, uma simples geradora de energia elétrica para ser uma empresa com responsabilidade social. E eu quero lembrar também aos ouvintes de uma frase do suposto ou provável ministro da Fazenda de um hipotético governo Aécio Neves, que ele já mesmo anunciou, o senhor Amino Fraga, que diz que as empresas públicas, ele falou dos bancos públicos especificamente, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, precisam diminuir os investimentos sociais para poder gerarem lucros. E eu temo muito que essa visão retorne a Itaipu, porque era essa visão anteriormente da Itaipu Binacional, de que a Itaipu deveria gerar energia elétrica e garantir a geração de energia elétrica para o país, o que é óbvio, é o principal objetivo da existência da Itaipu. Mas assim como a Itaipu e como toda empresa pública, ela não tem como objetivo final a geração de lucro, a geração de dividendos, e sim investir o dinheiro que arrecada no seu povo. Isso a Itaipu faz muito bem. A Itaipu que criou o Parque Tecnológico da Itaipu, a Itaipu que criou experiências como essa, como do carro elétrico, a Itaipu de investimentos para a exploração do biogás, o Cultivando Água Boa, que trabalha com as nascentes em todos os municípios da bacia do Lago de Itaipu, da chamada BP3, os projetos como da canoagem, como o projeto dos meninos da vela ali no lago, projetos culturais, de rotineiramento, projetos como o Ecomuseu, todas as situações foram constituídas a partir de uma mudança da visão social da Itaipu Binacional. E projetos de investimentos na área de saúde sem fronteira, e tornar o Hospital Costa Cavalcante um hospital que atendesse mais o SUS do que atendia anteriormente. Então, assim, toda essa visão da Itaipu, ela tem garantias de ser mantido pelo governo Dilma, porque é essa visão do governo, de que as empresas públicas, assim como os bancos públicos, eles devem retornar todos os seus investimentos para a área social, e assim foi com a Itaipu, e assim continuará sendo com a Itaipu Binacional. Eu vou perguntar aqui, alguma consideração, doutor Alan Weston, a respeito dessa questão de Itaipu, já que foi utilizado até menos tempo para a resposta? Na verdade, todos esses projetos relacionados pelo vereador Newton Bobato são, como já disse e repito, serão mantidos e aprimorados. A questão é sempre você aprimorar ainda mais. A responsabilidade social da Itaipu é inquestionável. Ela, de fato, não é só uma geradora de energia elétrica. Ela tem outras responsabilidades, ela tem uma responsabilidade enorme com Foz do Iguaçu. antes, nós temos a Foz do Iguaçu antes e depois da Itaipu Binacional. E a Itaipu Binacional trouxe muita coisa boa para Foz, mas também tem uma responsabilidade com relação a determinados aspectos da comunidade. Então, é óbvio que o que for bom continua. Agora, nós temos os ajustes, porque são ideias diferentes, tanto do PT quanto do PSDB. Agora eu vou perguntar novamente, primeiramente para o vereador Bobato, que é o representante da candidatura de Dilma Rousseff, sobre questão relacionada à fronteira, relacionamento entre os países aqui na região, que é algo que nos interessa tremendamente por estarmos, né, na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Um novo governo de Dilma Rousseff, como trabalharia a questão dos países aqui da Tríplice Fronteira, relacionamento entre estes países? 3 minutos. A principal proposta é aprimorar as regras do Mercosul, ou seja, aprimorar essa relação do Mercosul, fazer com que o Mercosul deixe de ser uma relação meramente comercial e aérea entre algumas grandes empresas e passe a ser relações de pessoas. Nós temos um plano que já estamos discutindo, principalmente com o governo paraguaio. Eu digo nós porque nós participamos da elaboração desse projeto, junto com o governo Dilma, de criar mais vínculos da economia do Paraguai com a economia do Paraná. Nós não podemos continuar imaginando que o Paraná e o Paraguai vivam de maneiras isoladas. O Paraguai depende do Paraná para o transporte da sua safra. Nós dependemos muito da economia do Paraguai. Nós temos muitos brasileiros lá. Nós não podemos tratar isso de uma maneira olhando por cima. Nós temos que olhar isso aqui a partir da cidade. Nós temos uma série de avanços a conquistar aqui nessa área. Principalmente essa questão do trânsito aduaneiro, de pessoas. Tem algumas situações como essa questão de propriedade de veículo precisa ser resolvida. Tem essa questão da regulamentação das lojas francas que precisam ser resolvidas. Nós temos compromisso da representação do governo Dilma de que tudo isso vai ser debatido aqui com a fronteira. Tudo isso vai ser debatido com a fronteira como vencendo nos últimos tempos. Então, assim, a ideia é aprimorar essa relação com os países vizinhos, melhorar essa relação com os países vizinhos. Nós defendemos a tese de que a principal relação comercial do Brasil precisa ser com os países vizinhos, a principal relação cultural precisa ser com os países vizinhos, por isso o projeto da Constituição da UNILA. Os projetos que foram constituídos, eles avançam nesse sentido, de fazer com que essa relação avance cada vez mais, melhore cada vez mais. Eu não consigo compreender uma nação que vira as costas para os seus vizinhos. Nós não podemos virar as costas para o nosso vizinho. Nós temos que contribuir para que essa relação ela melhore cada vez mais. O exemplo está aí da segunda ponte e do projeto em andamento. Precisamos, como eu disse e repito, avançar nessa questão do trânsito aduaneiro, que eu acho que é o grande gargalo que nós temos, que não depende só do Brasil, depende de uma concepção vista pela Argentina, pelo Paraguai, pelo Uruguai, pelos outros países que compõem o Mercosul. E nós vamos avançar nisso. Eu tenho assim, hoje uma convicção muito clara pela boa relação que o governo federal recuperou com o governo do Paraguai, depois de tudo que ocorreu no Paraguai. Essa relação foi reconstruída, agora é caminhar no sentido, principalmente com o Paraguai, de resolver essa questão do trânsito aduaneiro o mais rápido possível. Faço a pergunta agora ao Dr. Alan Weston sobre a postura de Aécio Neves com relação a esse relacionamento aqui na região de fronteira, os países do Mercosul. Como seria uma política externa nessa área no governo de Aécio Neves? Em especial com o fortalecimento desse bloco econômico chamado Mercosul. Não há como a gente deixar essa questão fora da pauta. Nós temos a necessidade, como já destacado, de aprimorar esse relacionamento entre os países que formam o Mercosul. Nós precisamos tirar do papel o Mercosul, torná-lo uma realidade. A última grande evolução do Mercosul foi discutir a placa dos carros. Nós precisamos ir além. Não que não seja interessante e necessário regulamentar a questão do trânsito de veículos entre os países integrantes do bloco. E é importante, não só trânsito de veículos, como de pessoas. Nós tivemos inúmeros problemas aqui em Foz do Iguaçu com relação à apreensão de veículos, com placas do Paraguai, etc. Mas nós precisamos dar um enfoque maior para a questão econômica. Nós não podemos nos esquecer das necessidades que os nossos vizinhos passam e da possibilidade que nós temos de colaborar para que se torne um bloco cada vez mais sólido, coeso e que nós possamos crescer juntos. Colaboração entre os países da região de fronteira? Sempre. necessária. Não há como a gente tratar Brasil, Paraguai e Argentina, principalmente nessa tríplice fronteira, de uma maneira isolada. Eu vou colocar agora aqui, então, estamos já praticamente no final deste debate aqui, até porque... Bate-papo é melhor. É um bate-papo, né? A palavra mais correta, uma exposição de ideias, né? Enfim. Vou abrir aqui 2 minutos para considerações finais. Doutor Alan Weston, com considerações finais a respeito da candidatura de Aécio Neves, aos ouvintes que estão nos acompanhando aqui na Tríplice Fronteira. Bem, Guilherme, ouvintes da CBN, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar com vocês aqui hoje, falando sobre a campanha de Aécio Neves. Nós temos agora o segundo turno domingo, são 2 dias. Hoje convido a todos que assistam e o debate que nós teremos logo mais à noite na Rede Globo de televisão, onde os dois candidatos terão oportunidade de apresentar seus projetos de uma maneira bastante clara, transparente, e eu espero que sem agressões, que seja um debate bastante propositivo, assim como foi a nossa conversa aqui, né? Quero agradecer muito ao vereador Nilton Bobato, amigo de longa data, e dizer que eu voto no Aécio porque eu quero mudanças. Eu voto no Aécio porque eu não concordo com a situação em que hoje nós estamos vivendo no tocante a esses escândalos constantes. Hoje a revista Veja traz mais uma reportagem que envolve diretamente o ex-presidente Lula e a presidente Dilma numa declaração do doleiro Alberto Youssef, dizendo que ambos tinham conhecimento de todo o esquema chamado Petrolão, que é uma denúncia muito grave. Nós temos que mudar. A população foi às ruas o ano passado pedindo, clamando mudanças. Chegou o momento da mudança, né? Nós temos que reconhecer que muitas coisas foram feitas da maneira correta, adequada, principalmente no campo social, e nada disso vai mudar. Não há que se falar em fim de Bolsa Família, né, como muita fofoca, muita intriga, muita mentira foi divulgada na campanha. Nós temos compromisso com um projeto de um Brasil cada vez melhor, e para isso nós precisamos contar com o apoio e com o voto do eleitorado que ainda se encontra indeciso, para que domingo eles possam votar 45, eleger Aécio Neves por uma mudança melhor. 2 minutos também aqui para o vereador Nilton Bobato, representante da candidatura de Dilma Rousseff. Considerações finais aos ouvintes que estão nos acompanhando agora. Eu quero agradecer o espaço, Guilherme, agradecer Dr. Alan Weston, sempre um dos pensadores dessa cidade, que merece todo o nosso respeito e nossa amizade. E isso é democracia. Eu acho que essa é uma demonstração de que a democracia é importante, de que o país consolida uma democracia, de que permite que juntemos dois amigos e um de cada lado para poder debater as suas ideias e seus projetos sem ofensa, sem agressividade. Eu quero só dizer assim, eu voto na Dilma, fundamentalmente porque, como eu disse no início, é um governo que mexeu com a vida de milhões de pessoas. E por mais que o adversário faça um esforço gigantesco para dizer que não vai mexer, os seus interlocutores, principalmente seus interlocutores da área econômica, dizem exatamente o contrário. Dizem que o valor do salário mínimo está muito alto, dizem que o valor do 13º precisa ser revisto, dizem que os investimentos sociais do governo precisam ser revistos. Falam muito em ajuste fiscal. Não há outra maneira de fazer ajuste fiscal que não seja mexer nos programas sociais existentes. Então eu voto na Dilma para continuar o modelo de país, para continuar também principalmente o projeto na área da educação. Nós começamos a reconstruir a educação do país em 2006 com a criação do Fundeb, a criação do Fundo de Desenvolvimento Base da Educação, que passou a garantir recursos para investimentos desde a educação infantil até o ensino médio, a recuperação do ensino técnico e a recuperação do ensino superior do país. É isso que nós vamos mudar o país. É assim que nós vamos mudar o país. Eu tenho muito medo de um projeto como esse da área de educação seja interrompido para estudo, ou por uma simples mudança de visão de governo. Eu voto na Dilma por uma visão de país e principalmente pela educação, se eu tiver que escolher o motivo principal. Obrigado e bom dia a todos. Colocar aqui, deseja mais 1 minuto para considerações? Não, suficiente. Suficiente para os dois representantes? Este conteúdo estará disponível na íntegra daqui a pouco em cbnfoz.com.br. Eu agradeço aqui a presença de ambos, o Dr. Alan Weston Lima, de Lima Vanderlei, representante da candidatura de Aécio Neves. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. Newton Bobato, representante da candidatura de Mousseff. Muito obrigado também. Obrigado, eu que agradeço.